Apocalipse de Nosso Senhor Jesus Cristo, para os simples de coração. Os anjos e os sete trovões, João e o livrinho. Bem, vamos fazer uma revisão hoje desse capítulo décimo, o 10, que já estudamos versículo por versículo desses poucos minutos de que dispomos. Vi então outro anjo forte que descia do céu, envolto em uma nuvem com um arco-íris por cima de sua cabeça, o rosto como o sol e as pernas como colunas de fogo, tendo na mão um livrinho aberto, pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Vocês vão se lembrar que logo no início do Apocalipse aparece, não é bem no início, nos capítulos anteriores, nos selos, aquela coisa toda, aparece um anjo forte também, mas lá não é dito forte. Nós sabemos que o anjo é forte porque ele vem da parte de quem? De Deus. Deus não vai mandar um banana à terra. Jesus fala, nos diz, que nos mandaria à terra como ovelhas no meio de lobos. Este anjo, por favor, me traga aqui o sexto selo. E o sétimo selo. Há uma interligação muito importante. O que é que ele vai fazer? Alguém se lembra? Os que estão aqui, eu disse qual era a função dele. É, quem falou? Dá o microfone, vamos lá. Vamos lá, Isabel Cristina levantou o dedo ali, eu quero. Já expliquei, quero ver vocês agora mostrar aos ouvintes que aprenderam o Apocalipse para os simples. Esse anjo aparece no capítulo 8 e a função dele é sacerdotal. Sim. O que ele recebe para ficar bem característica? O incensário. Ele está junto ao altar também. Ah. Aí ele fica caracterizado, aliás, fica caracterizado a sua função. Por que eu disse que tem ligação com o sexto selo? Quem é que vai matar essa charadazinha aí? Tão fácil. A missão do sacerdote qual é, hein? Consolar. Confortar, salvar. Nós vemos que no sexto selo há um sofrimento incrível que fez o irmão Zaru chorar. Capítulo 6 do Apocalipse de Jesus, versículos 12 a 17. O sexto selo. Vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio o grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira quando abalada por vento forte deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos dos seus lugares. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele e se assenta no trono e da ira do Cordeiro de Deus. Porque chegou o grande dia da ira deles. Quem poderá sobreviver? Depois deste quadro trágico, que a gente observa no sexto selo, há uma interrupção na apresentação dos selos, como acontece na apresentação das trombetas. Diante de tanto sofrimento, a misericórdia de Deus vem e vai selar entre os que sofrem na terra e no espaço. Aqueles que criaram merecimento para serem assinalados. Não adianta tentar enganar Deus, que ninguém consegue. Porque de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isto mesmo terá de colher. Toda a humanidade vai passar por esse teste. Toda. Nós também, nós somos o quê? Humanidade. Que há certas pessoas que pregam como se estivessem isentas de passarem por essas provações, porque a humanidade conhecerá, e os sinais estão aí, terremotos em todos os lugares ao mesmo tempo, vendavais, tornados até no Brasil, carretas virando, uma Kombi virando na frente do meu filho Pedro, que vinha do Rio de Janeiro. Bem, aí aquela selagem, veja como Deus é misericordioso. Há aquela selagem nos 144 mil, a visão dos glorificados, que mostra que não são somente 144 mil salvos, senão Deus seria um perverso. Criaria bilhões de espíritos para salvar 144 mil. Pior que Adolf Hitler. Mais racista que Adolf Hitler, mais genocida que Hitler. Só 144 mil, esquecidos de que suas crenças... Tem mais que 144 mil. A eles convido a leitura da visão dos glorificados no capítulo 7 do Apocalipse de Jesus, quando João Evangelista diz que depois da selagem dos 144 mil das 12 tribos de Israel, esses 144 mil, já expliquei, são uma espécie assim dos valentes de Davi. Davi tinha soldados extraordinários, combatentes extraordinários. Mas entre aqueles combatentes extraordinários, ele tinha os valentes, que eram os valentes dos valentes. Era uma espécie de janízaros. Os janízaros eram gregos, meninos, que os turcos, que dominavam aquela região toda, sequestravam das suas famílias, das suas aldeias, das suas cidades, e tornava aqueles jovens combatentes irredutíveis. Mesmo contra os gregos, eles sofriam uma espécie de lavagem mental. Eram pegados criança pequena, nem se lembravam mais. Esses 144 mil, sem lavagem mental, evidente, cerebral, são essa espécie dos valentes de Davi, dos janízaros, no bom sentido, quer dizer, aqueles filhos de combatividade, para levar a palavra do Cristo à humanidade inteira, não só no chamado cristianismo, mas em todas as crenças, Porque Alzira Zaru preconizava o seguinte: que toda a humanidade é cristã, mas não do cristianismo sectário, e sim o cristianismo fraterno que Jesus pregou. E quando Jesus diz que veio trazer espada à terra, quer dizer, veio trazer combate, não assassino. No momento ele fala em amai-vos uns aos outros como eu vos amei, e no outro ele manda assassinar, não. Zaruro explicou muito bem: não vim trazer comodismo à terra, não vim trazer comodismo à terra, é isso que ele quis dizer. E esses 144 mil são espíritos ligados ao Cristo, não esses que você não pode nem levar a palavra, que há certos homens que ficam irritados se você repreende para o bem, se você chama a responsabilidade. Não, não são esses. Ou mulheres sensíveis como cristais, quebram com uma facilidade numa altura dessa de batalha. Eu prefiro uma dona Leonor Bertolin, que vai para a feira lutar para trazer meios para a LBV, como fazem vocês que estão aqui, com os que vão fazer campanha, que esta é a maior oportunidade que todos os seres terrenos já tiveram. É encerramento de ciclo mesmo, os tempos chegaram, Jesus não é nenhum fracalhão, vai voltar com poder e grande glória, e vai voltar mesmo. Observe que depois que sela e que os glorificados aparecem, sela os seus valentes, são 144 mil, nas gerações, eles são selados por Jesus, por Deus, pelo Espírito Santo. Vem a visão dos glorificados, são tantos que João Evangelista não pôde nem contar. Depois destas coisas, capítulo 7, versículo 9 e seguintes, vi, e eis grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro, pertence a salvação. Essas miríades de miríades de miríades de miríades de glorificados são despertados pelos 144 mil de reencarnação em reencarnação, de geração em geração. Os 144 mil, já disse, são uma espécie de valente de Davi, no caso, valentes de Jesus. Esses topam tudo por Jesus. O outro anjo forte, que aparece aqui, desce do céu, envolto em uma nuvem. Aí vem a descrição que você já conhece do seu poder. O outro aparece aqui, no capítulo 8, o sacerdotal, não é? Deixa eu ver, é tão bonito, a gente tem, olha para o tempo ali, né? Tem vontade de correr, mas não pode. Quando o Cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Então vi os sete anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhes foram dadas sete trombetas. Aí vem o versículo 3, lembrado por Isabel Cristina. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com um incensário de ouro. E lhe foi dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus